madrugada o Senhor me despertou para orar por você, para orar pelas almas, por elas interceder. Todas as noites eu oro, peço ao Senhor que ilumine, nego, as nossas vidas, que cada dia que passe seja uma vitória, irmão, na nossa vida. Entregue ao seu Senhor, porque ele é veraz e é verdadeiro. Te livra das artimanhas, da mão do inimigo e da aparência do mesmo que iludiu vários irmãos, tio, seduzindo ao pecado, a roubar, matar, em troca de dinheiro, em troca de status. Quantos parceiros, quantos amigos e parentes que deixaram família, esposas, filhos, deixaram saudades. Infelizmente o inimigo levou um pedaço de nós, levou um pedaço da nossa carne. Quem morreu tá lá tirando uns dias, privado da sua liberdade, a liberdade de sonhar, de cantar, de viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Tenho fé que o hino da vitória, irmão, cantaremos, que o sol da justiça vai brilhar, raiar a todo extremo. Tu és escolhido de Deus e hoje pelo teu nome ele te chama. Entregue sua vida a Cristo, varão, pois Jesus te ama, te ama. Te ama. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O sol da justiça brilhará em sua vida, brilhará. Você sabe por quê? Tu és escolhido de Deus, varão, e o Senhor, meu irmão, ele ama você. Você orou, você chorou, você clamou, mas sua lágrima não caiu no chão, não, irmão. Caíram na mão do Senhor. Você orou pelo desabrigado, pelo mendigo que dorme na rua, orou pelo viciado, pelo ladrão, orou pela prostituta. Você orou de um puro e sincero coração pelo seu filho que tá na criminalidade. Falou, Senhor, meu filho tá nas tuas mãos, que seja feita a sua vontade. Você orou, irmão, você conversou com Deus, você desabafou, chorou, contou os problemas seus, pois saiba que a promessa de Deus na sua vida, ele cumprirá. Faça os céus e a terra, pois sua palavra, irmão, não passará. Tu és escolhido de Deus e você sabe por quê? Sabe por quê? O Senhor, meu irmão, ele ama você. Vem pelo amanhecer. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O sol da justiça brilhará em sua vida, brilhará. Você sabe por quê? Tu és escolhido de Deus, varão, e o Senhor, meu irmão, ele ama você.